Aí tem essas coisas que o cabra não pensa. O Brasil, descobrir o Brasil. Eu digo, mas Vicente, foi assim, ele disse, piorou. Todo hino nacional de outras nações começa como? Com luta, com guerra, com trabalho, com sangue das veias. Vamos vencer todos os hinos, pode pegar. O da gente já começa sem querer se responsabilizar. É feito que tá acontecendo no governo. Não, não vem não. Não, eu tô nem sabendo. Tu tá aí? Não, parece que não tinha ninguém aqui. Não, não tô sabendo não. Não, eu mesmo, eu não. Quem é o culpado? Foi justamente como começou o país da gente. O hino mesmo é uma lição para isso. Por que não começou o hino de outra coisa? Começa na terceira pessoa. Ouviram? Quem ouviu? Não, não fui eu não. Bota a culpa no outro. Ouviram? Então é um país que já começa, não é? Sem credibilidade. Porque ninguém diz, eu ouvi, assumo. Não, ouviram. Quem quiser que se lasque pra lá. Enquanto os outros hinos falam de luta, de briga, de garra, o da gente. Deitada eternamente nesse esplêndido. Amigo, não é deitado uma semana nem duas, não, é eternamente. Esse é o paraibano Nairon Barreto, popularmente conhecido como Zé Lezin. Dias atrás, viralizou uma carta aberta ao Brasil que um norte-americano que viveu 4 anos por aqui, casou com uma brasileira e agora está retornando para os Estados Unidos, escreveu. A carta está provocando impacto, mas o enfoque dele não é novo, não. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Marcelo Ribeiro. Fala, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Ribeiro, tenho 34 anos, sou de Recife, moro em Brasília tem 10 anos já. Então tem a mesma idade do nosso Café Brasil. Cara, eu sonhei que eu ia te mandar uma mensagem linda, maravilhosa, inteligente, pautada em referência bibliográfica, escambau, mas quase uma tese de doutorado. Eu fiquei mirabolando demais esse negócio e vou te mandar essa aqui mesmo. Então, tomara que você aceite. Mas assim, na verdade, eu conheço o Café Brasil tem pouco mais de um mês. Cara, esse mês tá parecendo a eternidade, cara. E foi, por exemplo, no podcast 422 que você trouxe aqui o Cláudio de Barros Filho. E eu aprendi. Felicidade, meu amigo, nada mais é do que aquele momento que a gente deseja que seja eterno. É esse momento que eu tô vivendo com o Café Brasil. Fica a dica aí, então, pros nossos amigos que estão ouvindo e nunca te mandaram mensagem, não tem vergonha na cara. Começa a mandar, meu amigo. Vai mandando. Um dia o Luciano coloca tua mensagem no programa. Eu tô mandando a minha, hein? Um pouco mais de um mês de ouvinte fiel, eu tô mandando a minha. Cara, é incrível como tá fazendo a diferença danada, assim. Tô absorvendo conceitos, ideias, ideais. Tava tudo muito embaralhado na minha cabeça. Tava andando assim, sabe o que? Meio em círculo, sem norte, sem bússola. Parecia um Walking Dead, assim, funcional. Cara, eu caminhava assim, fazia as coisas. Às vezes até fazia coisa, dava certo. Você pensa assim, é sorte? Não, senhor. Podcast 463, descobri que eu não era sorte. Eu estava preparado para as oportunidades que me apareciam. Luciano, meu amigo, vamos parar com essa rasgação. Até minha conge, só para terminar, até minha conge. Conge, eu chamo minha esposa de conge. Até minha conge lá em casa Falou assim, ó, depois desse café você tá ficando bem mais esperto, hein? Essa cafeína tá te fazendo bem danado. Mas vou te falar com um motivo central aqui que eu porque eu tô te mandando essa mensagem. Me deu essa vontade, assim, vou te mandar essa mensagem porque me tocou. Um videozinho, Facebook, 30 segundos. Campanha do candidato Bernie Sanders à presidência dos Estados Unidos. Na verdade, é candidato a candidato. É, isso mesmo, o cara é candidato a ser candidato pelo Partido Democrata. E, infelizmente, ele não tem isso aqui, né? Mas deixa quieto essa parte. Cara, esse vídeo me comoveu. O vídeo é lindo, a mensagem é fantástica, eu acho que vale até a pena você colocar aqui no programa. O cara, ele começa mais ou menos assim: nosso trabalho não é dividir, nosso trabalho é unir as pessoas. Cara, dá um arrepio danado, porque o vídeo também é bem feito, vou te falar. Enfim, meu cara, o candidato ele fala em unir, em somar, em viver como nação, sabe? Com um objetivo comum de transformar a vida de todos os nacionais, nativos ou não. Um propósito, um bom propósito, aliás, como vimos no podcast 494. Cara, e quando a gente vive com um bom propósito, nossa, faz toda a diferença, cara. Eu me senti com vontade de votar no cara. Deu vontade de ser americano só pra eleger o cara. Você vê, até o vídeo, eu tive a curiosidade de ver o vídeo da Hillary Clinton, pra dar uma comparada, ver se era todo candidato era assim. E eu vi aquela mesma mesmice, assim, né? Mesma mesmice de sou fulano de tal, trabalhei a vida toda pelo próximo, prometo que vou lutar pelo progresso do país e blá, e blá, e blá, e etc. Cara, aquela mesma ladainha que a gente enxerga aqui todas as eleições de 4 em 4 anos aqui em Brasília, 2 em 2 anos no Brasil todo. Olá, Marcelo. Muito legal o seu depoimento, cara. O Bernie Sanders é o candidato que se diz socialista nos Estados Unidos. O vídeo é muito bom, viu? Do jeito que eles sabem fazer. Aliás, eu recomendo que você leia o meu livro Me Engana Que Eu Gosto. O pano de fundo do país dividido é o mesmo. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Marcelo receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, com géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Vai fazer a festa com a cônjuge. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Vamos lá então. Hoje não tem um casal, hoje tem três aqui, cara. Ô, três, hoje eu quero o reflexivo. Na hora do amor, use... Prudence? Prudence. Prudence. É, Prudence. Prudence. Tá meio peludo isso aqui hoje, cara, mas vamos lá, vai. Muito bem. Mark Manson é o nome do norte-americano que escreveu a carta aberta ao Brasil. Em seu site, ele se classifica como autor, pensador e entusiasta pela vida. E o propósito ali descrito é instigante. O objetivo deste site é uma forma de autoajuda baseada na realidade, investigada a partir de um profundo entendimento da psicologia, cultura e um pouco de meu próprio ridículo. A carta é imensa. Escolhi trechos que julguei mais importantes. Você pode encontrar o texto integral no site do Mark. É o Mark Manson, com K mudo, né? Mark Manson, com N no final, markmanson.net. Vamos lá então, hein? A gente começa com Brasileirinho, o clássico de Valdir Azevedo na versão do Divina Café. Querido Brasil, o carnaval acabou. O ano novo finalmente vai começar e eu estou te deixando para voltar para o meu país. Assim como vários outros gringos, eu também vim para cá pela primeira vez em busca de festas, lindas praias e garotas. O que eu não poderia imaginar é que eu passaria a maior parte dos últimos 4 anos dentro de suas fronteiras. Aprenderia muito sobre a sua cultura, sua língua, seus costumes e que no final deste ano eu me casaria com uma de suas garotas. Não é segredo para ninguém que você está passando por alguns problemas. Existe uma crise política, econômica, problemas constantes em relação à segurança, uma enorme desigualdade social e agora, com uma possível epidemia do Zika vírus, uma crise ainda maior na saúde. Durante esse tempo em que estive aqui, eu conheci muitos brasileiros que me perguntavam por quê? Por que o Brasil é tão ferrado? E por que os países na Europa e América do Norte são prósperos e seguros, enquanto o Brasil continua nesses altos e baixos entre crises, década sim, década não? No passado, eu tinha muitas teorias sobre o sistema de governo, sobre o colonialismo, políticas econômicas e etc. Mas, recentemente, eu cheguei a uma conclusão. Muita gente provavelmente vai achar essa minha conclusão meio ofensiva, mas depois de trocar várias ideias com alguns dos meus amigos, eles me encorajaram a dividir o que eu acho com todos os outros brasileiros. Então aí vai. É você. Você é o problema. Sim, você mesmo que está ouvindo este texto. Você é parte do problema. Eu tenho certeza de que não é proposital, mas você não só é parte, como está perpetuando o problema todos os dias. Não é só culpa da Dilma ou do PT. Não é só culpa dos bancos, da iniciativa privada, do escândalo da Petrobras, do aumento do dólar ou da desvalorização do real. O problema é a cultura. São as crenças e a mentalidade que fazem parte da fundação do país e são responsáveis pela forma com que os brasileiros escolhem viver as suas vidas e construir uma sociedade. O problema é tudo aquilo que você e todo mundo à sua volta decidiu aceitar como parte de ser brasileiro, mesmo que isso não esteja certo. Nos países mais desenvolvidos, o senso de justiça e responsabilidade é mais importante do que qualquer indivíduo. Há uma consciência social onde o todo é mais importante do que o bem-estar de um só. E por ser um dos principais pilares de uma sociedade que funciona, ignorar isso é uma forma de egoísmo. Eu percebo que vocês brasileiros são solidários, se sacrificam e fazem de tudo por suas famílias e amigos mais próximos, e por isso não se consideram egoístas. Mas, infelizmente, eu também acredito que grande parte dos brasileiros seja extremamente egoísta, já que priorizar a família e os amigos mais próximos em detrimento de outros membros da sociedade é uma forma de egoísmo. Sabe todos aqueles políticos, empresários, policiais e sindicalistas corruptos? Você já parou para pensar por que eles são corruptos? Eu garanto que quase todos eles justificam suas mentiras e falcatruas dizendo: eu faço isso pela minha família. Eles querem dar uma vida melhor para seus parentes, querem que seus filhos estudem em escolas melhores e querem viver com mais segurança. É curioso ver que, quando um brasileiro prejudica outro cidadão para beneficiar suas famílias, ele se acha altruísta. Ele não percebe que altruísmo é abrir mão dos próprios interesses para beneficiar um estranho, se for para o bem da sociedade como um todo. Além disso, seu povo também é muito vaidoso, Brasil. Eu fiquei surpreso quando descobri que dizer que alguém é vaidoso por aqui não é considerado um insulto, como é nos Estados Unidos. Essa é uma outra característica particular da sua cultura. É claro que aqui não é o único lugar do mundo onde isso acontece, mas é muito mais comum do que em qualquer outro país onde eu já estive. Isso explica por que os brasileiros ricos não se importam em pagar 3 vezes mais por uma roupa de grife ou uma joia do que deveriam, ou contratam empregadas e babás para fazerem um trabalho que poderia ser feito por eles. É uma forma de se sentirem especiais e parecerem mais ricos. Também é por isso que brasileiros pagam tudo parcelado. Porque eles querem sentir e mostrar que eles podem ter aquela super TV, mesmo quando, na realidade, eles não têm o dinheiro para pagar. No fim das contas, esse é o motivo pelo qual um brasileiro que nasceu pobre e sem oportunidades está disposto a matar por causa de uma motocicleta, ou sequestrar alguém por algumas centenas de reais. Eles também querem parecer bem-sucedidos, mesmo que não contribuam com a sociedade para merecer isso. Muitos gringos acham os brasileiros preguiçosos. Eu não concordo. Pelo contrário, os brasileiros têm mais energia do que muita gente em outros lugares do mundo. Vide o carnaval. O problema é que muitos focam grande parte de sua energia em vaidade em vez de produtividade. A sensação que se tem é que é mais importante parecer popular ou glamuroso do que fazer algo relevante que traga isso como consequência. É mais importante parecer bem-sucedido do que ser bem-sucedido de fato. Vaidade não traz felicidade. Vaidade é uma versão photoshopada da felicidade. Parece legal, vista de fora, mas não é real e definitivamente não dura muito. Se você precisa pagar por algo muito mais caro do que deveria custar para se sentir especial, então você não é especial. Se você precisa da aprovação de outras pessoas para se sentir importante, então você não é importante. Se você precisa mentir, puxar o tapete ou trair alguém para se sentir bem-sucedido, então você não é bem-sucedido. Pode acreditar, os atalhos não funcionam aqui. E sabe o que é pior, hein? Essa vaidade faz com que seu povo evite bater de frente com os outros. Todo mundo quer ser legal com todo mundo e acaba ou ferrando o outro pelas costas ou indiretamente só para não gerar confronto. Por aqui, se alguém está uma hora atrasado, todo mundo fica esperando essa pessoa chegar para sair. Se alguém decide ir embora e não esperar, é visto como cuzão. Se alguém na família é irresponsável e fica cheio de dívidas, é meio que esperado que outros membros da família com mais dinheiro ajudem a pessoa a se recuperar. Se alguém num grupo de amigos não quer fazer uma coisa específica, é esperado que todo mundo mude os planos para não deixar esse amigo chateado. Se em uma viagem em grupo alguém decide fazer algo sozinho, este é considerado egoísta. É sempre mais fácil não confrontar e ser boa praça. Só que onde não existe confronto, não existe progresso. Como um gringo, que geralmente não liga a mínima sobre o que as pessoas pensam de mim, eu acho muito difícil não enxergar tudo isso como uma forma de desrespeito e autossabotagem. Em diversas circunstâncias, eu acabo assistindo os brasileiros recompensarem as vítimas e punirem aqueles que são independentes e bem resolvidos. Por um lado, quando você recompensa uma pessoa que falhou ou está fazendo algo errado, você está dando a ela um incentivo para nunca precisar melhorar. Na verdade, você faz com que ela fique sempre contando com a boa vontade de alguém em vez de ensiná-la a ser responsável. Por outro lado, quando você pune alguém por ser bem resolvido, você desencoraja pessoas talentosas que poderiam criar o progresso e a inovação que este país tanto precisa. Você impede que o país saia desta merda em que está e cria ainda mais espaço para líderes medíocres e manipuladores se prolongarem no poder. E assim, você cria uma sociedade que acredita que o único jeito de se dar bem é traindo, mentindo, sendo corrupto ou, nos piores casos, tirando a vida do outro. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por um amigo que está sempre atrasado é ir embora sem ele. Isso vai fazer com que ele aprenda a gerenciar o próprio tempo e respeitar o tempo dos outros. Outras vezes, a melhor coisa que você pode fazer com alguém que gastou mais do que devia e se enfiou em dívidas é deixar que ele fique desesperado por um tempo. Esse é o único jeito que fará com que ele aprenda a ser mais responsável com o dinheiro no futuro. Eu não quero parecer o gringo que sabe tudo, até porque eu não sei. E Deus bem sabe o quanto o meu país também está na merda. Eu já escrevi aqui sobre o que eu acho dos Estados Unidos. Só que em breve, Brasil, você será parte da minha vida para sempre. Você será parte da minha família. Você será meu amigo. Você será metade do meu filho quando eu tiver um. E é por isso que eu sinto que preciso dividir isso com você de forma aberta, honesta, com um amor que só um amigo pode falar francamente com o outro, mesmo quando sabemos que o que temos a dizer vai doer. E também, porque eu tenho uma má notícia, não vai melhorar tão cedo. A democracia não resolveu o problema. Uma moeda forte não resolveu o problema. Tirar milhares de pessoas da pobreza não resolveu o problema. O problema persiste. e persiste porque ele está na mentalidade das pessoas. O jeitinho brasileiro precisa morrer. Essa vaidade, essa mania de dizer que o Brasil sempre foi assim e não tem mais jeito, também precisa morrer. E a única forma de acabar com tudo isso é se cada brasileiro decidir matar isso dentro de si mesmo. Ao contrário de outras revoluções externas que fazem parte da sua história, essa revolução precisa ser interna. Ela precisa ser resultado de uma vontade que invade o seu coração e sua alma. Você precisa escolher ver as coisas de um jeito novo. Você precisa definir novos padrões e expectativas para você e para os outros. Você precisa exigir que seu tempo seja respeitado. Você deve esperar das pessoas que te cercam que elas sejam responsabilizadas pelas suas ações. Você precisa priorizar uma sociedade forte e segura, acima de todo e qualquer interesse pessoal ou da sua família e amigos. Você precisa deixar que cada um lide com seus próprios problemas, assim como você não deve esperar que ninguém seja obrigado a lidar com os seus. Essas são escolhas que precisam ser feitas diariamente. Até que essa revolução interna aconteça, eu temo que seu destino seja repetir os mesmos erros por muitas outras gerações que estão por vir. Você tem uma alegria que é rara e especial, Brasil. Foi isso que me atraiu em você muitos anos atrás e que me faz sempre voltar. Eu só espero que um dia essa alegria tenha a sociedade que merece. Seu amigo, Mark. Eu só espero que um dia essa alegria tenha a sociedade que merece. Que porrada, meu. A carta do Mark mereceu todo tipo de recepção. De um lado, um pessoal entusiasmado com o "é isso mesmo", e de outros que ficaram putos com o gringo. Porra, meu, há anos, centenas de antropólogos, sociólogos, jornalistas, escritores, cientistas estudam profundamente e tentam explicar o Brasil e os brasileiros e ainda não conseguiram. E esse tal Mark, que esteve aqui durante 4 anos, viu e viveu um segmento do Brasil, quer se fazer de gostoso, é? Bem, o que o Mark escreve em sua carta é sua opinião. Opinião. Não é um trabalho antropológico ou uma expressão definitiva da verdade. Nem mesmo é uma reportagem. Ele fez exatamente como nós fazemos quando visitamos os Estados Unidos ou ficamos sabendo de coisas que acontecem por lá. Ele deu sua opinião, comparando com aquilo que ele conhece. Só podemos definir alguma coisa em relação a outra coisa por meio de comparações. O Mark é norte-americano, portanto, só pode definir o Brasil em comparação com os Estados Unidos, não é? Sua opinião é tão legítima como se tivesse sido escrita por um polonês, um alemão, um canadense ou um australiano. Aliás, ele mesmo é crítico em relação aos Estados Unidos, como pode ser lido em seu site. Foi Balzac quem disse um dia que, quando todo mundo é corcunda, o belo porte torna-se monstruosidade. Essa versão de brasileirinho aí no fundo é muito interessante, viu? É o Pepeu Gomes. Olha, e se você quer saber, nem original o Mark é, viu? Em 2006 eu salvei um texto que me chegou atribuído a um tal José Moscão, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Naquele texto, ele também falava sobre o Brasil e os brasileiros. Ouça só, 10 anos atrás. Os desejos primários de todas as pessoas são ser feliz, progredir e ganhar mais dinheiro. Uma forma efetiva de alcançar esses anseios é ser rico e próspero. Assim como há pessoas pobres e pessoas ricas, há países pobres e países ricos. A diferença entre os países pobres e os ricos não é a antiguidade do país. A diferença entre países pobres e ricos também não está nos recursos naturais de que dispõem. Também não está na inteligência das pessoas a tal diferença, como demonstram estudantes de países pobres que emigram aos países ricos e conseguem resultados excelentes em sua educação. Outro exemplo são os executivos de países ricos que visitam nossas fábricas. E ao falar com eles, nos damos conta de que não há diferença intelectual. Finalmente, não podemos dizer que a etnia faz a diferença, pois nos países centro-europeus ou nórdicos, vemos como os chamados ociosos da América Latina, nós, ou da África, demonstram ser a força produtiva daqueles países. O que é então que faz a diferença em... A atitude das pessoas faz a diferença. Ao estudar a conduta das pessoas nos países ricos, descobre-se que a maior parte da população cumpre as seguintes regras, cuja ordem pode ser discutida. Primeiro, a moral como princípio básico. Segundo, a ordem e a limpeza. Terceiro, a integridade. Quarto, a pontualidade. Quinto, a responsabilidade. Sexto, o desejo de superação. Sétimo, o respeito às leis e aos regulamentos. Oitavo, o respeito pelo direito dos demais. Nono, seu amor ao trabalho. E décimo, seu esforço pela economia e investimento. Necessitamos então de mais leis? Não seria suficiente cumprir e fazer cumprir essas 10 simples regras? Nos países pobres, só a mínima ou quase nenhuma parte da população segue essas regras em sua vida diária. Não somos pobres porque ao nosso país faltam riquezas naturais ou porque a natureza tenha sido cruel conosco, mas simplesmente por nossa atitude. Falta-nos caráter para cumprir essas premissas básicas de funcionamento das sociedades. Se esperarmos que o governo solucione nossos problemas, ficaremos toda a vida esperando. Quanto mais empenho colocarmos em nossos atos, mudando nossa atitude, mais rápido pode significar a entrada do nosso país na senda do progresso e bem-estar para todos. Portanto, a diferença que faz a diferença é um conjunto de itens que estão intrinsecamente ligados ao interior do homem e não ao seu exterior. Viu só, hein? Uma opinião de um brasileiro, escrita 10 anos atrás. Mas tem outros. Sinto vergonha de mim, por ter sido educador de parte desse povo, por ter batalhado sempre pela justiça, por compactuar com a honestidade, por primar pela verdade e por ver este povo, já chamado varonil, enveredar pelo caminho da desonra. Sinto vergonha de mim, por ter feito parte de uma era que lutou pela democracia, pela liberdade de ser e ter que entregar aos meus filhos, simples e abominavelmente, a derrota das virtudes pelos vícios, a ausência da sensatez no julgamento da verdade, a negligência com a família, célula mater da sociedade, a demasiada preocupação com o eu, feliz a qualquer custo, buscando a tal felicidade em caminhos eivados de desrespeito para com o seu próximo. Tenho vergonha de mim, pela passividade, em ouvir sem despejar meu verbo. Há tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade para reconhecer um erro cometido. Há tantos floreios para justificar atos criminosos. Há tanta relutância em esquecer a antiga posição e sempre contestar, voltar atrás e mudar o futuro. Tenho vergonha de mim, pois faço parte de um povo que não reconheço, enveredando por caminhos que eu não quero percorrer. Eu tenho vergonha da minha impotência, da minha falta de garra, das minhas desilusões e do meu cansaço. Não tenho para onde ir, pois amo este meu chão. Vibro ao ouvir meu hino e jamais usei a minha bandeira para enxugar o meu suor ou enrolar meu corpo na pecaminosa manifestação de nacionalidade. Ao lado da vergonha de mim, tenho pena, tanta pena de ti, povo brasileiro. de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rolando Boldrin, recitando em 2007 um poema de Cleide Canton, com um verso de Rui Barbosa no final. É, mas sabe como é, né, cara? Isso é tudo opinião de bacana, cara, de gente que estudou, da tal elite. O povo, o povão mesmo lá, o povão humilde, pensa diferente. Li uma reportagem onde dizia que Lula estuda se lançar como pré-candidato à presidência. E logo abaixo tinha vários comentários de pessoas revoltadas com o governo de Dilma e culpando a nós, nordestinos. Agora alguém aí me responde se na eleição passada foi só o Nordeste que votou. Porque para quem disse que nós nos vendemos, eu peço que repense o que disse. Porque não é todo nordestino que se vende por uma dentadura não, gente. Tem nordestino decente e muitos. Como também tem muito sulista safado. Porque se o Brasil hoje ele é um celeiro de corrupto, é porque é o país da impunidade, a grande culpa disso é do povo. Nós somos omissos com toda essa situação que estamos passando. Porque a crença geral anterior era que Collor não se via. Assim como Itamar e Fernando Henrique também não se viu. Agora Lula não sei. Dilma também não sei. E o que vier depois, minha gente, também não vai servir para nada, não. Porque o problema não está no ladrão corrupto que foi Collor, não. Nem na farsa que foi Lula. O problema está em nós como povo. Porque a gente pertence a um país onde a esperteza é a moeda que é sempre valorizada. É um país onde a gente se sente o máximo porque consegue puxar a TV a cabo do vizinho. A gente frauda a declaração de imposto de renda para poder pagar menos imposto. Onde há pouco interesse pela ecologia, onde as pessoas atiram lixo na rua e depois reclamam do governo porque não limpa os esgotos. Saqueia as cargas dos veículos acidentados. O camarada bebe, depois vai dirigir. Pega um atestado sem estar doente só para poder faltar no trabalho. Viaja a serviço de uma empresa, o que é que ele faz? Se o almoço foi R$10, ele pede a nota fiscal de 20. Entra no ônibus, se senta. Se tem uma pessoa idosa, se faz que está dormindo. E quer que o político seja honesto, o brasileiro está reclamando de quê? Como matéria-prima desse país, a gente tem muita coisa boa, mas a gente falta muito para a gente ser o homem e a mulher que nosso país precisa. Porque eu fico muito triste quando uma pessoa, ainda que Dilma renunciasse, hoje, o próximo seria a suceder, ela teria que continuar trabalhando com essa mesma matéria-prima defeituosa, que somos nós mesmos como povo. E não poderá fazer nada, porque enquanto alguém não sinalizar o caminho destinado a erradicar primeiro os vícios que temos como povo, ninguém servirá, não. Nós é que temos que mudar. Um novo governante, o mesmo brasileiro, não pode fazer nada, não. Antes da gente chegar e culpar alguém, botar a boca no trombone, a gente tem que se fazer uma auto-reflexão. Fique de frente do espelho, você vai ver quem é o culpado. E eu espero que nessa próxima eleição, dessa vez, o Brasil todo, ele tenha noção do que realmente significa o poder de um voto. Essa é Canta Brasil, de Alcir Pires Vermelho e Davi Nasser, com o violonista Aderbal Duarte. A fala que você ouviu é de uma brasileira humilde, nordestina e que decididamente não é elite. Esse vídeo circula pela internet desde o ano passado e está no roteiro deste programa no portal Café Brasil. E olha, tem mais gente que fala do brasileiro ainda com poemas, viu? Por exemplo, este aqui, chamado Identidade, de autoria do pernambucano Ideraldo Montenegro. Que povo eu sou que senta comigo no sofá? e que assiste a TV embasbacado? Que povo eu sou, se não sou um, mas muitos nós? Que povo eu sou que vai à missa e pede perdão e pede clemência e salvação pelos erros que cometem conosco, comigo? Que povo eu sou incompleto e perdido? Que povo eu sou que vivo olhando para o meu próprio umbigo e não me encontro em mim mesmo nos outros seus? Que povo eu sou se não sou eu? Muito bem, você reparou que eu quase nem comentei o depoimento do ouvinte Marcelo Ribeiro no começo do programa, hein? É que o contexto do programa já é meu comentário e também tem mais uma parte. Ouça. Luciano, nosso país está dividido. A gente está sem ideia, sem ideal, sempre com as mesmas promessas não cumpridas. Cara, a gente não tem rumo, não tem propósito. Eu não tô falando isso apenas para o governo não, cara. Tô falando isso como reflexão de nação, de sociedade. Cara, que país que a gente quer? O país da impunidade? Da pena de morte? Do cara, pai de família, que vai pegar o filho na escola e é condenado à morte instantaneamente por um cara cidadão igual a ele, que fica depois perambulando livremente por falta de justiça ou por falta de propósito, como uma cobra que espera pegar a próxima presa? Cara, o país que a gente quer é um país sem ideias, sem ideais, sem propósito, desunido, cotista, segregado, segregador. Cara, eu vou te falar o país que eu quero o país do senhor Sanders. Eu quero um país com propósito. Talvez não seja o país que ele vive hoje, mas o país que ele almeja. É lá onde eu quero jogar a minha âncora. Essa é a meta que eu desejo para o meu país. A âncora, meu amigo Luciano, do podcast 489. Tudo me leva à âncora. Eu iniciei meu mergulho aqui no Café Brasil por meio da âncora. Meu primeiro contato, há pouco mais de um mês, no dia 8 de janeiro de 2016, justamente no dia do meu aniversário, foi com a âncora. Após 34 anos, considero que eu nasci de novo. Eu descobri, cara, que eu vivia no obscuro. Nasci desse obscuro para a vida, com sentido, com meta, com olhares, objetividade, armadura emocional, enfim. Muito mais recheada. Mas com muita calma e sem ansiedade. Afinal, meu amigo, nesse meu novo nascimento, eu sou apenas um bebezinho com pouco mais de um mês de vida. Obrigado, Luciano. Obrigado, Lalá. Obrigado, Cissa. Obrigado, Café Brasil. Me permita, Café Brasil, de te chamar de pai. Um forte abraço. Deus te abençoe, meu filho. Mas toma cuidado com esse Sanders, viu? Meu amigo Adalberto Piotto publicou um texto recente no portal Café Brasil com um relato interessante. Ouça só. No começo de julho, estive com minha família em Nova York. No penúltimo dia de viagem, num cruzamento da 5ª Avenida, paramos num semáforo vermelho dos pedestres. Foi quando avistei uma casca de banana inteira, virada para baixo, em cima da faixa de segurança, um pouco à minha esquerda. Parecia uma cena clássica de anedota, de cartoon, ou daqueles desenhos dos livros escolares de exemplos de má educação e perigo. Visualizou a cena? Pois bem, mostrei aos meus filhos e, aproveitando o sinal fechado, fui lá, peguei a casca e, tão logo o sinal abriu, atravessamos. E pude, enfim, colocar a casca na primeira lixeira do outro lado da rua. No dia seguinte, meus filhos, crianças ainda, foram contar a outro brasileiro residente nos Estados Unidos e que presta serviços a turistas, o caso que tinham presenciado. Ao relatar a história, até o momento que viram a casca de banana sobre a faixa de pedestres, já logo ouviram deste outro brasileiro a sentença. Só pode ser coisa de brasileiro. E complementou com seu âmago cucaracha. Isso é coisa de brasileiro ou de latino, referindo-se aos hispânicos em grande número em Nova York e em todos os Estados Unidos. Foi quando contamos a ele o desfecho da história. Se ele não tinha certeza se realmente um brasileiro tinha jogado a casca de banana na rua, nós tínhamos certeza que um latino-americano brasileiro é quem tinha pegado a casca na rua e colocado na lixeira, evitando um acidente e contribuído para a limpeza de Nova York, preocupado com o coletivo, seja que coletivo for. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um. No que sigo o meu caminho e no ar que fez que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça. E independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil. Que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Não tem, vai aradara, vai abundem, não tem. Vai abopó, vira pumbai abundem. Você tá ouvindo os Novos Baianos com Mistério do Planeta. Você reparou quando eles cantam que, abra um parênteses, não esqueça, que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais um, por isso ninguém vê minha sacola. Bem, o que eu tentei fazer neste programa foi mostrar que os argumentos que o Mark usou em sua carta ao Brasil estão por aí há muito tempo. Que muitos, eu diria até milhões de brasileiros, têm consciência deles e estão fazendo sua parte para provocar a mudança. E olha que eu nem voltei lá atrás nos caras que discutem o Brasil há muito mais tempo. E o mais interessante, eu montei este programa enquanto faço a revisão do livro Café Brasil 10 Anos, onde falo de cada um dos quase 500 programas que foram ao ar até hoje. E quer saber de uma coisa, hein? Tudo que o Mark escreve em sua carta está lá nos programas, em dose homeopática, sempre batendo na tecla da necessidade de uma mudança cultural. Mas atenção! O perigo de dizer que a culpa de tudo é de todos nós é fazer com que ela seja de ninguém. E não pode ser assim, viu? Uma coisa é discutir a origem do problema, outra é tomar atitudes contra os maus brasileiros que estão por aí agora, ó, nesse momento. Criminosos têm de ser presos e julgados por seus crimes, sim senhor. Tudo que eles querem é que a culpa seja compartilhada com os outros, não é? E de preferência, com todos. Como eu disse antes, o que você fará com as reflexões, na verdade as provocações, que o Mark, o Moscão, o Marcelo, o Ideraldo, a Cleide Canton ou aquela brasileira humilde propuseram é problema seu. Os problemas que eles apontam existem? Sim, senhor. Todos os brasileiros são assim? Não, senhor. O que é que dá para ser feito então, hein? Bem, dá para ficar putinho com a arrogância do gringo que se acha melhor, por exemplo. Isso só vai demonstrar a sua aí, que tá me ouvindo, ignorância. Dá para sair justificando, tentando desculpar, não aceitando as críticas. Isso só vai demonstrar sua incapacidade de olhar para o umbigo da nação. Dá para fingir que não é com você, que isso é problema dos outros. Isso só vai demonstrar sua incapacidade de compreender que, como disse Aristóteles, não se pode conceber o muitos sem o um. Dá para reclamar que isso tudo é mais do mesmo, que já sabemos disso, que não tem novidade. Isso só vai demonstrar seu conformismo ou deixar claro que você está resignado. Dá para ficar definitivamente broxado, desesperançado, sem perspectivas. Isso só vai demonstrar sua incapacidade de lidar com a verdade. Mas também dá para não vestir a carapuça, reconhecer que existem problemas, comprar a briga e se transformar em agente da mudança, deixando de aceitar o nas coxas tão tupiniquim. A escolha de quem é, hein? Bem, eu já fiz a minha. Como o Adalberto Piotto e a casca de banana, eu estou do lado de quem faz a mudança, junto com um monte de brasileiros dos quais eu me orgulho.